Existe no âmbito dos digital nomads, do nomadismo digital, andar por aí, conectado, percorrer território e gerar oportunidades. Cumprimentar naturalmente a comunicação social também agradecer-lhes por cortarem visibilidade a esta nova frente de transformação dos territórios. Porque, de facto, podemos aqui fazer uma transformação positiva, não só da componente da promoção dos territórios, dá-los a conhecer globalmente, como também gerar oportunidades de procura, de fixação mais ou menos temporária e oportunidade de negócios. Mas, em cima de tudo, uma grande interessante operação de divulgação do território. Cumprimentar, naturalmente, todos os operadores ligados ao setor turístico, cumprimentar os alunos interessados nestas temáticas do digital e da digitalização e cumprimentar os seus presidentes de junta e autarcas que estão aqui e que estão ligados a freguesias e áreas do território com procura e com visibilidade do ponto de vista turístico. Nós, município de Oliveira do Hospital, acolhemos esta iniciativa, o Roadshow da Nova Association, dizer que nós fizemos já um pequeno percurso, agarramos a oportunidade quando ela surgiu e queremos alargá-la. Refiro-me à criação de espaços de co-work e depois tudo aquilo que tem acontecido à volta. Criámos no âmbito da Rede das Aldeias de Montanha um espaço de co-work em Alvalade das Várzeas, que foi, no âmbito de um projeto piloto, espaços de co-work em territórios de montanha, espaço esse que depois ganhou uma outra vinculação ao ser reconhecido no âmbito da Rede Nacional de Teletrabalho do Interior, um projeto que tem que ainda não tem a alavancagem, mas lá chegaremos, do Ministério da Coesão Territorial, porque precisamos de alargar a rede e acelerar essa rede. Mas estamos nesse projeto, ou seja, ganhamos também do efeito da aprendizagem em escala, ou seja, dos projetos pioneiros. No âmbito das aldeias de montanha, criámos três espaços de co-work, um em Alvalade das Várzeas, adaptando um espaço, que era o Salão Polivalente da Junta de Freguesia. Temos uma segunda aldeia de montanha, que é São Gião, mas também temos outras oportunidades de criar espaços de co-work. Criámos um outro projeto piloto na Lapa dos Dinheiros e outro em Videmonte, Lapa dos Dinheiros, como sei dizer, e outro Videmonte, portanto, o Planalto Central da Serra, Planalto Norte da Serra da Estrela, no Conselho da Guarda. Foram três projetos piloto, conseguimos desenvolver com o apoio do Fundo Ambiental. O primeiro está concluído e teve honras de inauguração e visibilidade nacional, com reportagem, em Alvalade das Várzeas. De primeiro, fomos à capacitação. Fazer a obra é fácil, meter a fibra óptica é menos fácil, mas também é possível. Preparar os espaços é possível, preparar os parceiros, mas depois é preciso ativar. É preciso ativar o produto e nisso tivemos aqui a ajuda do Gonçalo Bol, que no âmbito da Rede das Aldeias de Montanha participou connosco num workshop em modo de videoconferência no tempo da extinta pandemia, quase extinta pandemia, e de facto deu-nos muitas dicas, até porque tem uma grande experiência internacional, é hoje um grande ativador daquilo que é a Madeira como espaço de co-work, então hoje transformou a Madeira, a Ilha da Madeira, num particularmente Funchal, né? Já explicas isso, sim. Num espaço de referência a nível global, e isso é importante, ele dará as cifras, e foi conversando connosco, numa lógica de capacitação do espaço de co-work, para perceber quais eram as janelas que os espaços de co-work abriam no âmbito da economia, no âmbito da revitalização das comunidades, da atração de novos residentes, mais ou menos permanentes, uns mais, outros menos, e aprendemos muito nessa rede, nesse network que se criou, e onde de facto percebemos em que estado é que estamos, e onde e para onde podemos prosseguir. Eu quero agradecer a vinda do Gonçalo. Eu diria em tom coloquial e descontraído que o Gonçalo sabe muito disto, e fez-se e afirmou-se neste setor. Hoje temos aqui um especialista nesta área, na área dos nómadas digitais, do nomadismo digital, e também a experiência vivida de como um simples espaço de trabalho partilhado ligado à rede global se pode transformar numa grande oportunidade para os territórios. E acabo por começar a oportunidade para os territórios do ponto de vista da visibilidade e ganhos de notoriedade mediática, ou seja, criar marca e ganhar a função de destino, a oportunidade de gerar economia, valor acrescentado no território, dinheiro que entra no território, que entra na economia, e ligar-se a setores de oportunidade, ao alojamento, à restauração, ao ensino, ou seja, há aqui um vasto leque de oportunidades para todos. Agradecer ao Gonçalo e à sua equipa abrir-nos aqui um manual de boas práticas sobre um percurso que podemos percorrer. Concluo dizendo que, porque trocámos umas impressões antes, o Gonçalo é neto do Dr. Tarquínio Wall, que já foi deputado municipal neste salão, tem ainda a sua fibra na ótica, a sua fibra genética ligada a Lagos da Beira. Ele gosta de Lagos da Beira e gosta do Conselho de Oliveira do Hospital, e também trocámos aqui umas impressões e sabemos que temos a certeza que vamos continuar a cooperar para afirmar Oliveira do Hospital, mas também o território das aldeias de montanha, como um destino fiável e acessível para receber nómadas digitais. Esse é o nosso objetivo, e só se faz com um trabalho em rede, um trabalho conjunto. E isto é como andar de bicicleta. Temos que arranjar uma bicicleta, temos que nos ajudar, temos que arranjar alguém que nos ensine a andar de bicicleta, e depois é não parar de pedalar. E porque estamos na rede das aldeias de montanha, porque estamos na rede das aldeias do Xisto, porque estamos hoje no Turismo Centro de Portugal, e porque até há pouco ali a Secretária da Presidência lembrava que na próxima sexta-feira vai haver uma reunião do órgão que pertence, que é a Agência Regional para a Promoção Turística. De facto, temos aqui oportunidades de ir à procura de fontes para darmos aqui impulsos para promover este projeto. Portanto, muito obrigado e, olha, do your best. Vou fazer melhor. Muito obrigado, antes de mais. Foi um salve de palmas para o Sr. Presidente.